no rolê. E as minas tão fazendo acontecer. A madruga é uma surpresa, noite de incerteza. E pode arrastar você. Os maloqueiros já tão no rolê. Foi treta, larga tudo pra trás. Depois de algum tempo vi que falta você não me faz. É tenso, eu vi dois túneis de contraste. A luz, a escuridão e lá na luz alguém. Que me compraste com teu sangue, compraste com a tua vida. Compraste a cada dia da minha vida ao som de uma batida. Me deste amor, me deste um ombro amigo. Me deste a tua mão com a tua luz em forma de abrigo. E me deu paz em meio à escuridão. E me deu força pra encarar o mundo e dizer não. Não pro meu eu, não pra minha força. Não pra madrugada traiçoeira que consome à toa. Os maloqueiros já tão no rolê. E as minas tão fazendo acontecer. A madruga é uma surpresa, noite de incerteza. E pode arrastar você. Os maloqueiros não tão nem aí. E as minas tão saindo pra curtir. Quando chega é um desespero. Cabeça no travesseiro. Esse mal não sofro mais e a falta não me faz. Eu deito e durmo com tranquilidade. O dinheiro não me compra, você não me afronta. Nas ruas cabulosas da cidade não pago pau pra ninguém, não amo as notas de 100. Eu quero caminhar pra eternidade. Não quero giro nas motos, sair bonita nas fotos. Não troco isso por minha integridade. A noite cabulosa só te traz solidão. A vida bandida só te consome então. Não queira mais, não diga tanto faz. Ame a quem te amou primeiro e te livra de Satanás. Deixa ela falar, deixa ele mentir. Deixa ela dizer, a rua não quer ver você sorrir. Porque da minha mudança, então vou responder. O motivo é esperança. Ter alguém por você sem pedir nada em troca. Ter alguém que se preocupa, ter alguém que se importa. Ter alguém do seu lado pra ouvir o choro da noite. Ter alguém pra te ouvir sem te julgar pelo que cê fez ontem. Amar e ser amado e ser abençoado. Sua graça me inspira a cada dia, a cada passo. Os maloqueiros já tão no rolê.